Tu conhece a Paola? Eu não. Tu conhece a Paola? Eu não. Tu conhece a Paola? Eu não. Tu conhece a Paola? Eu não. A Paola da tcheca madura que quica na rola, que senta na rola, que quica na rola, que senta. Vai, negona! Vai, vai! Senta na rola, que quica na rola, que senta na rola, quica na rola. É repertório 100% proibido. Oh, cadê que eu nasci? Esportepes.org Marquinhos 9 Multimar, senhor! Senta na rola, alô, eu sinto! Vamos lá juntos e misturados! Senta na rola, que quica na rola, que senta na rola, que senta na rola, quica na rola, que senta na rola, que senta. Pablo venceu para VIP. Oh, tu conhece a Paola? Tu conhece a Paola? Tu conhece a Paola? Tu conhece a Paola? Tu conhece a Paola? Tu conhece a Paola? Vai negona, vai negona, vai negona, vai! A Paola da Tcheca Madura. Fedeu, fedeu tudo! Aumenta o som do paredão, né? Perto do mesmo presidente. Olha perto. Senta na rola, que quica na rola. Senta na rola. Deixa no avião, deixa no avião, deixa no avião, deixa no avião. Rapaz, ó, a Paola em 2021, ela tá de vida nova, Tote. Atualizou, a Paola atualizou, estroga. Ela é uma gata do futuro. Ela gosta de duas coisas, Tote. Tem um Excalibur. Duas coisas, bebezinho. Ó, em 2021, ela tá de vida nova. Ela curte xereque e piroca. Ela curte xereque e piroca. Que é isso? Que é isso? Curte xereque e piroca. Tu conhece a Paola? Eu não. Tu conhece a Paola? Eu não. Groove desgraçado. Eu não. Tu conhece a Paola? Eu não. Tu conhece a Paola? Eu não. Tu conhece a Paola? Eu não. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. A Paola da Tcheca Madura que quica na rola que senta. Putaria do Calistrona. Certinho. Senta na rola que quica na rola que senta. Alô, Jardielson, mansão do Jamal. Mansão do Jamal. Ristrão da Life Music. 20 com Melanches. Alô, Sato. Marcos Osano, Gráfica Print Mas. Danilo CD. Lava Jato, o Paulinho. Pizzaria Danado de Bom. Alô, Victor Veras. Esse repertório vai dar o que falar, brother. Flora e Salgados, Ronaldo da Carne, perto do posto presidente. Esse repertório vai dar o que falar. Quem for menor de idade já não pode escutar o Caestronda. A banda da putaria. A banda da putaria. Gente com então, curte xereque piroca. Curte xereque piroca. Vai, vai, vai, vai. Essa mulher do futuro. Essa mulher do futuro. O tixeré de piroca. O tixeré. O tixeré de piroca. Ela curte. Calma, calma, X. O tixeré de piroca. Joga pra cima, escavadeira do Piauí. Alô Elvis, consórcio Honda na Cajueiro de Água Branca. O homem é foda. E ela é o posto presidente. André Cedrinhos, o moral de Cabo Massa, mistura fina. Tu conhece a Paola? Eu